es un día que pasa y yo continúo haciendo más un día, más un día. A tua alma, o teu coração e a minha maneira de ver. Uma frase que li num livro e forço para não esquecer, ou o interior de alguém que deixou de ser para o dizer. Mais um dia que passa e eu continuo. A fruta podre. A fruta podre que saboreio a sorrir e uma máscara que ostento igual a tantas outras. Mais um dia que passa, mais um dia que passa, mais um dia que passa. Pouco originais os interiores que eu vendo e que me são ofertados. Interiores que eu já nem me lembro onde os comprei ou guardei sorrateiramente. E agora partilho, partilho. De uma forma sutil com o horizonte. E agora partilho, consciente ou inconscientemente, mas contra vontade quase sempre, como se fosse em consequência de uma afirmação humana. E perversamente, perversamente comercial. Diversamente comercial. O preço a acordar varia conforme o cliente, e depois de comprar é difícil devolver. O preço a acordar varia conforme o cliente. Depois de comprar não tens de devolver. Depois de comprar é difícil devolver. Não podes devolver. Depois de comprar é difícil devolver. Mais um dia que passa e eu continuo a vender a minha alma. Depois de comprar já não podes devolver. Depois de comprar não tentes devolver. E o preço varia conforme o cliente. Não podes devolver. Comprar, vender, fiar, de ver. Mais um dia que passa e continua. Mais um dia que passa e eu continuo a dever. Mais um dia que passa, não podes devolver. E se um de nós os três nascesse apenas para voltar a morrer? Mais um dia que passa. Um, dois, mais um dia que passa. Menos um, mais um, menos um, mais um, menos um, mais um, menos um, mais um, menos um, mais um. Acho que és tu. O Mickey. És tu. Mickey. Mickey. Acho. Mickey. Que és tu. Macaca. Eu. O teu coração, mais um dia que passa e eu continuo sem ver. A tua alma, o teu coração e a mesma frase que forças para não esquecer. Mais um dia que passa e eu. Está alguém aí? O silêncio é muito exato. Está alguém aí? O silêncio é muito exato. Está alguém aí? O silêncio é muito exato. Ouçam sussurrar, está alguém aí? O silêncio é muito exato. Ouçam sussurrar, está alguém aí? O silêncio é muito exato. Ouçam sussurrar. O silêncio. Ouçam. Exato. Alguém andar, sussurrar, gatinha. Ouçam sussurrar. Está alguém aí? Por baixo da mesa. Está alguém aí? À minha volta, à tua vontade, em cima da. Está alguém aí? Está alguém aí? Ouçam sussurrar. Sussurrar. O sussurrar, está alguém aí, está alguém aí, está alguém aí, já não morreu, está alguém aí, está alguém aí, está alguém aí, ouçam sussurrar, Abre a porta, quero entrar! Está alguém aí? Está alguém aí? Está alguém aí? Está alguém aí? Está alguém aí?